Saída da EL, Leda Bridge. Decola dono zero, curva direita. Controle 119.8, aciona 5475, Coteja. Pesado Campinas 360, Cape Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge, decola 10, curva na direita, controle 398 e aciona 5475 Azul 4071. 4071, cotejamento correto, chama para prospecto funcionamento. Chamará pronto, grado 4071. Direto Caju, e solicitamos como nível final, se possível, nível 150. Tá, aguarde coordenação com o centro. Ciente. Papatango, Eco Zulu November, está a 7 milhas para ingresso na terminal Ilhéus. Serviço radar terminado. Chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Gol no 404, vou na proa, acione identificação, vou na proa de Mari para chegar da Mari, desça até nível de voo 050, QNH1012. Rodando a 32.24, para o questionamento, posso roubar. Autoridade chama para o TAC, 224. Me autorizado nível de voo 150. 150, grato, 5216. 503, pode continuar o táxi, que teu ponto de espera chama para decolar. Tá 3561 no POB88, 4 horas operando a ponte. Rema, pessoas a bordo? 8, 8. Gente, 88 a bordo, altímetro no 012. Táxi via India Alpha, seguindo o P3, que passa à sua direita, no ponto de espera Chame Torre 18.6, bom voo. 7 de Alpha, passagem. Agora. Na passagem para o P3 à direita, no ponto de espera C7. Fiz 152, solo 16 direito, 129 solo. 19 solo, né? 3252. Tá 3152? Tá 3152, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, tá 3152. Passaria 2224 para o táxi 34 BOB, 3 horas e 30, alternando Fortaleza. 34 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera Torre 1, no 86, bom voo. Juliette Alfa, 18,6, obrigado, senhor, boa noite. 3152, mantém posição antes da Juliette. Vai bater posição, 3152. Bom, 1398. 98, chama agora a Torre, sempre 1862. 1862. Salvador, gol 398, boa noite, tá passando o dono. 98, repate passando o símbolo. Bora. Imediata, estão autorizados. Ingresso, decolagem imediata, vento 1, 00 graus, 12 horas, Olimpo 03. Após a passagem do Passaredo, táxi via Juliette, portão 1 no 0. Após a passagem do Passaredo, Juliette no 0, André. Autorizado ele a ser porta estabilizado no 404. 2012, por 8 segundos, reportagem da direção. Trip 5216, chama agora Recife, no 2545, alterno no 2685, trip 5216. Bom, 3-0. Ciente, aguarde autorização de pouso. Zero três, confirme, reportou decolagem imediata. Ciente. Olimpo 03 decola aos 2-1 na esquerda, perna do vento e aguarde para girar a base. Esquerda do vento, aguarda para a base 03. 398, livre pouso 10, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 398. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chama para o táxi. Tá 3561 na linha, mantém no zero. 3561 na linha, mantém. Norte, Olympus 03. Excelente, aguarde para girar a base. Aguardando. 8-2-7 da Web, aqui no 2. Vicente da Uniforme, para a copa. Objeto 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5461, coteja. Ok, estamos autorizados nível 360 para Galeão. E decolando da 10, a Dael, letra Bidev, para interceptar até November 857. Após Porto Seguro, a Pesulu, quando meia, Grupo, a Pesulu 14, Tortinho. A primeira curva vai ser direita, 198 controle, 5461, será o nosso transponder 810 West. 5827. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Câmara. O Web 5836 informa que está embarcando aí no operador de Stinger, que até agora não vem possível. Gente, reporte iniciando. Paulo Salvador, bom 398. Paulo 398, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Paulo, tá informação Natal, boa noite. Boa noite, 3662, está autorizado Natal, nível 370, via Zulu 10. Saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5514, coteja. 3662, autorizado para Natal, no nível de voo 370. Saída Puca de Pá, com curva à esquerda, aerovia para o 10. 119.8 com controle, 5514 transporte. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Reportará. 836, iniciando o push. Gente. 380, saída agora. 380 no perfil agora, está 3561. Manter o 2-4. Autorizado 4071, chama para o táxi. Autorizado chamar a táxi 4071. Choque remete 27, curva esquerda, perna do vento e reporte. Esquerda, perna do vento, Olimpo 03. Passaria 224 livre decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolar, 224. Sua esquerda no pushback, após o mesmo livrar para o PAT 3, táxi via Juliette, portal 612. Já, 1398. Quatro zero quatro, chama a torre 118.612. 118.612, obrigado. Eu zero três, gira imediato. Gira, bom. Querido, agora imediato, final e agora e repassa o final. Passará o final, o 03. Passarelo, decolagem 29, controle 1, lado decimal 8. 19-8, boa noite. Salvador. Colado no bombo frote. Bombo frote 350, vigilância 2224. Sentido. Autorizado fito 3561, restrito 34360. 3561. Direto fito 3403561. Confirmo 360. 360. 3662. Reportará. Do 4, passando sempre abaixado da rua. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, tem um tráfego à sua frente, vai tocar RMT. Mantém a aproximação, aguardando a instrução de pouso. Pois sim, guarda a autorização. Passar o baixar travado, 03. Livre toque remetido, 120 graus, 10 mais, Olimpo 03. Livre toque remetido, 03. Sete, mantém a posição. Mantém. Paulo Salvador, 4071, pronto para o taxi PAB 112, autonomia 4 horas e 30 minutos, alterna Ribeirão. 112 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1 noite, 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10186, boa noite, 4071. No 404, vento 120 graus, 12, nós livre pouso no 0. Livre pouso no 404. Olimpo 03, tocou RMT 31, esquerda, perna do vento, chame para girar a base. Esquerda do vento, chame para a base, 03. A galera mantém o web 5836. Ali mantém o 5836. 404, solos 33, direita, 119, solo. Direita. O 3 aguarde para gelar a base. Aguardando para a base, 03. 98 a bordo, altímetro 1012, aguarde para o táxi. Guardando. Pelo 404, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, 3662, táxi via Índia Alfa, seguindo o azul que vai passar à sua direita no ponto de espera Torre 1 no decimal 6, bom voo. Índia Alfa, segue o azul, bom trabalho, até 3662, camarada. Salvador, uma boa noite, azul 4071, no ponto de espera 10. Gente, mantém a posição. Tá, final bastante travado, 03. Gente, ele toca remetido, 120 graus, 12 nós, Olympus, 03. Liga, toca remetido, 03. 536, decola os 35, controle 19, decima 8. 19,8. Web 5836. 536, sobe 330, sai da PUCA, vigilância. Gente, sobe da PUCA. No 404, táxi via Juliette, portão número 5. Obrigado, Alemão, manter o azul 4071. Alemão, manter 4071. Aéreo 2224, Recife agora, 12545, alterna 12685. 2545, 12685, obrigado senhor, boa noite. Boa. decolagem azul, o vento 120 graus, 129. Pois é, decolagem 10, azul, 4771. O 330 pré-aprovado, aceita? Aceita, 3152, autorizado na CO, nível 330, via Peruíce 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5525, coteja. Correto, chama para pushback de sinamento. Controle 19-8, boa noite, 4071. Dou uma boa noite, azul 4071, livrando 1400 pés, saída da EL. Por favor, sobe 360, direto da EL 4071. Voa direto da EL, poderia confirmar a ascensão? 360. 360, 4071. Autorizado já para o táxi. Remetida, vento 120 graus, 129. Tremendo 62, decola os 41, controle 19.8. 23662. Saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 55 no 5, coteja. Planejamento correto, chama para pushback e funcionamento. Informação, uniforme. Prossiga no 889. Está previsto para um 889. 889, aí pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via AP November 857, seguro, AP Zulu 16. Saída da EL, Leda, Pidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 55 no 7, coteja. Confirma a autorização, consigo pela EL, Leda, Bideb. Afirmo, tá, EL, Leda, Bideb. Primeira conversa, transponder, controle.